Aspectos demográficos, Censo 2022-2024. 1. Números gerais e a força de Manaus. O estado do Amazonas apresenta uma dinâmica de crescimento que supera a média nacional. Enquanto a taxa de crescimento brasileira ficou em torno de 6,5%, o Amazonas cresceu aproximadamente 13% entre 2010 e 2022. População do estado. O censo 2022 registrou 3.941.775 habitantes, com uma estimativa que já alcança cerca de 4,28 milhões em julho de 2024. População de Manaus. A capital concentra 2.063.547 habitantes. Ranking nacional. Existe a possibilidade da banca Consulplan explorar o fato de Manaus ser atualmente a sétima cidade mais populosa do Brasil, consolidando sua posição como a maior metrópole da região norte. 2. O conceito-chave, macrocefalia urbana. Este é, sem dúvida, o conceito demográfico mais importante para a sua prova. A macrocefalia urbana ocorre quando há uma concentração excessiva de população, serviços, riquezas e poder em uma única cidade em relação ao restante do estado. No nosso caso, o peso de Manaus é evidente. Mais de 52% da população total do Amazonas vive apenas na capital. Isso cria um contraste marcante com o interior do estado, que é caracterizado por imensos vazios demográficos, onde a densidade demográfica é baixíssima, muitas vezes inferior a um habitante por quilômetro quadrado. 3. Dinâmica migratória e diversidade. A população amazonense é um mosaico formado por diferentes fluxos, e entender essas origens ajuda a compreender a formação social da cidade que vocês irão proteger. Migração interna. O fluxo do interior para a capital é constante, impulsionado pela busca por melhores serviços de saúde, educação e pelas oportunidades de emprego no Polo Industrial de Manaus, PIM. Migração interestadual. Historicamente, recebemos muitos nordestinos, especialmente no ciclo da borracha. Atualmente, nota-se um fluxo de sulistas e rondonienses para a região sul do estado, focado no agronegócio. Imigração internacional. Manaus tornou-se um hub estratégico para refugiados e migrantes, com destaque para as populações da Venezuela e do Haiti. Existe a possibilidade da banca Consulplan explorar como essa migração impacta diretamente a demanda por serviços públicos municipais. 4. Perfil e composição da população. Embora o estado esteja iniciando um processo de envelhecimento, a população do Amazonas ainda é considerada mais jovem do que a média brasileira. Esse fenômeno de mudança na estrutura etária é chamado de transição demográfica. Outro ponto de extrema relevância é a presença dos povos tradicionais. O Amazonas possui a maior população indígena do Brasil, somando quase 490 mil pessoas no censo 2022. É importante notar que Manaus se destaca nacionalmente como uma das cidades com o maior número de indígenas vivendo em contexto urbano. 5. Distribuição regional, mesorregiões. O estado é dividido em áreas com características demográficas bem distintas. Centro-Amazonense é a região mais densa e urbanizada onde Manaus está inserida. Sul-Amazonense, considerada uma fronteira agrícola, com destaque para Humaitá e Apuí, apresenta um crescimento acelerado. Norte e Sudoeste são regiões marcadas pelo isolamento geográfico, baixa densidade populacional e forte presença de comunidades ribeirinhas e indígenas. 6. Glossário técnico para a prova. Existe a possibilidade da banca Consulplan explorar termos técnicos para confundir o candidato. Memorizem estas distinções. População absoluta é o número total de habitantes de um local. Exemplo, os 2,06 milhões de Manaus. População relativa, ou densidade demográfica, é a razão entre o número de habitantes e a área, HAB por quilômetro quadrado. No Amazonas, essa densidade é uma das menores do mundo, cerca de 2,5 habitantes por quilômetro quadrado, devido à nossa vasta extensão territorial. Fiquem atentos a esses dados e conceitos, pois eles formam a base das questões de geografia e atualidades sobre o nosso estado. Bons estudos!